Vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Iraci Souza, em Vilhena, Rondônia. Ela disse que não perde o programa. É, a todos vocês, amigos dessa linda cidade de Vilhena, onde nós temos uma audiência fantástica, viu? Um abraço a todos vocês, a Durvalina, o Cirilo, todos vocês, amigos, ouvintes do nosso programa aí pela Rádio Vilhena FM. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo Edevaldo Freitas em Inocência, Mato Grosso do Sul, também ligado no nosso programa. Ele é locutor da Rádio Rural FM, exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Minha querida Lidiane Souza, a Silvana Machado, Silvana Vitorino, a Jéssica, todos vocês, amigos, a Nath Pereira também, todos vocês, amigos, aí de São João do Paraíso, Estadão de Minas Gerais, ouvintes da Paraíso FM, um abraço a todos vocês da equipe da Paraíso FM, o Valmiro Gomes, a Neilza, todos vocês, muito obrigado, viu? Vamos de música, quem canta bonito, Israel e Rodolfo, Marca Evidente. Sentimento dividido no tempo perdido, buscando te ver. Sinto no ar que respiro seu cheiro, prefiro não lembrar você. Ficou marca evidente que vive presente no meu coração. Por caminho diferente, o amor entre a gente não teve razão. Mas já chega assim, não dá. Desculpe, amor, vou te deixar. Sei que vai me entender. Adeus, foi bom te conhecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Chega assim, não dá. Desculpe, amor, vou te deixar. Sei que vai me entender. Adeus, foi bom te conhecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Vou dar paz pro coração. Essa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer você. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Marlene Pereira, em Tocantinópolis, no Estadão do Tocantins. Um abraço a todos vocês, viu? Vamos para Sampaio, também no Tocantins, Rádio Natureza FM, exibindo o nosso programa. Um abraço, Zé Edmar, todos vocês, audiência fantástica em todas as cidades vizinhas aí de Sampaio, né? Nosso programa, audiência muito grande aí, graças a Deus, em toda a região de Sampaio, através da Rádio Natureza FM. Muito obrigado a todos da equipe. Minha querida Edna Maria Pereira, presidente Médici do Maranhão, ouvindo o nosso programa pela Rádio Tropical FM de Santa Luzia do Paruá. Aproveitar e mandar um abraço a Isa Torres, o Willam Policarpo, a Marlene, Erineu de Brito, todos vocês amigos da Tropical FM. E claro, todos os nossos ouvintes, nós temos muitos e muita audiência fantástica aí em Santa Luzia, né? Assim como em todo o Brasil, graças a Deus. No quadro Ao Som da Viola, quem canta bonito, Tião Carreiro e Pardinho recordam esse grande clássico, Amargurado. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Aqueles beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com uma riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofreste, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o teu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Vai com Deus, sejas feliz com o teu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te possa ajudar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, muito bem. Já estamos de volta. Mundo Sertanejo, é isso aí. Música no seu rádio. Estamos vivendo aí, graças a Deus, a semana do Natal, né? Muita paz, muito amor, muita alegria nesta semana e claro, sempre, sempre, Deus no coração em primeiro lugar, viu? Em nossas vidas. Um abraço a todos vocês. Meu amigo Aldinei Pereira, Rádio VG FM aí em Vargem Grande do Rio Pardo. Audiência fantástica Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Recebo muitos pedidos de alôs aí dessa linda cidade. Amigos ouvintes aí da VG FM, muito obrigado, viu? Minha querida Rainara Pinheiro em Santa Luzia do Paruá, a Célia Souza em Mata Verde, Minas Gerais, Rubens Gomes, meu amigo da Talismã FM, todos da equipe, muito obrigado, viu? Meu amigo João Rodrigues da Rádio Liberdade FM em Sobralha, Estadão de Minas Gerais, exibindo nosso programa. Meu amigo Fabiano Viana, FM Porto Alegre 104, ele é programador. Um abraço ao diretor João Paulo Viana e todos da equipe aí no Rio Grande do Norte. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vamos em frente, quem canta bonito, Munhoz e Mariano, Casa Amarela. Hoje é dia de farra, eu vou cair na zoeira. Trabalho a semana inteira pra no sábado gastar. Pego meu carro, pago o posto e já abro uma gelada. Se tiver mulher sorteira, arrasto tudo lá pra casa. Tá bombando a festa na Casa Amarela. Chega a mulherada, cês não pagam pra entrar. O carro tá socado, o som já tá ligado. 10 pra cada homem e não para de chegar. Tá bombando a festa na Casa Amarela. Chega a mulherada, cês não pagam pra entrar. O carro tá socado, o som já tá ligado. 10 pra cada homem e não para de chegar. E pra ferver a Casa Amarela, eu convido mais dois amigos. Chega pra cá, Fred e Gustavo. Munhoz e Mariano, a gente tá chegando. Simbora, hoje é dia de farra, eu vou cair na zoeira. Trabalho a semana inteira pra no sábado gastar. Pego meu carro, parto o posto e já abro uma gelada. Se tiver mulher solteira, arrasto tudo lá pra casa. Vamos embora, vai, vai! Lá bombando a festa na Casa Amarela. Chega a mulherada, cês não pagam pra entrar. O carro tá socado, o som já tá ligado. Dez pra cada homem e não para de chegar. Tá bombando a festa na Casa Amarela. Chega a mulherada, cês não pagam pra entrar. O carro tá socado, o som já tá ligado. Dez pra cada homem e não para de chegar. Tá bombando a festa. Chega a mulherada, cês não pagam pra entrar. O carro tá socado, o som já tá ligado. Dez pra cada homem e não para de chegar. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Cleane Costa em Bom Jardim, Maranhão, ouvindo o nosso programa. Anderson Luiz em Cariaçu, São Paulo, também ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Minha querida Glauci Medeiros em Abaitetuba, também ligada no nosso programa. Minha querida Cassiane Silva em Jaupassi, Goiás. Um abraço aos amigos da rádio Lírios do Campo, Vanderlei de Oliveira, todos da equipe da rádio Lírios do Campo, exibindo nosso programa aí com muito sucesso em Jaupassi. Cassiano, um beijo para você, viu? Minha querida Raimunda Nunes, em Umbizal, Presidente Médici Maranhão, ouvinte da Tropical FM, ou aí de Santo Luzia do Paruá. Minha querida Joyce Silva, Gorete Diogo, Márcia Farias, Patrícia Maiara, todos vocês amigos aí dessa linda cidade, um beijo no coração de todo mundo, viu? Minha querida Maria Vale, em Jocamax, também ligada no nosso programa. Peão do Vale e Valentim cantam Um Milhão de Lágrimas. Estou chorando, não tenho vergonha de dizer agora. Muito embora dizem que homem não chora, vou botar pra fora toda a minha dor. Quando a noite chega, eu rolo sozinho na cama vazia. Só quem me abraça é a saudade fria de alguém que um dia foi meu grande amor. mas se for preciso, quero derramar 1 milhão de lágrimas para esgotar todas as minhas mágoas, que somente eu sei o quanto dói. Perder um amor é como achar a morte enquanto se tem vida, é jogar a sorte numa só partida, é perdendo o amor que um homem se destrói. Chorei de saudade, for preciso, quero derramar 1 milhão de lágrimas para esgotar todas as minhas mágoas, que somente eu sei o quanto dói. Perder um amor é como achar a morte enquanto se tem vida, é jogar a sorte numa só partida, é perdendo o amor que um homem se destrói. Preciso, quero derramar 1 milhão de lágrimas para esgotar todas as minhas mágoas, que somente eu sei o quanto dói. Perder um amor é como achar a morte enquanto se tem vida, é jogar a sorte numa só partida, é perdendo o amor que um homem se destrói. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Zé dos Passos, Rádio Beira Rio FM, em São Francisco, Minas Gerais. Zé dos Passos, a Conceição, todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Meu amigo Nilson Farias, da Rádio Montana FM, em Inocência, Mato Grosso do Sul, exibindo nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria, viu? Nilson Farias. Meu amigo Rochinha, todos da equipe da Vanderlei FM, em Vanderlei, Estadão da Bahia, exibindo nosso programa. Um abraço a todos vocês aí, de Santa Rita de Cássia, Super Rádio Atividade, um abraço a todos vocês. O Daildo Comunicador, um abraço a toda a família do meu amigo Vanderlei, Vanderlei Guedes. Mora em Brasília, porém a sua família toda é em Santa Rita de Cássia, né? Um abraço a todos vocês aí, ouvintes da Super Rádio Atividade. Valeu, Dailton Comunicador, cabra danado, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Minha querida Gleice Kelly Araújo, em Indiara, Goiás, também ligada no nosso programa. Minha querida Zélia Braga, em São João do Paraíso, também não perde um só. Mundo Sertanejo, a Larissa Santos, em Santo Luzido do Paruá. Meu amigo Pablo Silva, em Imperatriz, no Estadão do Maranhão. Quem canta bonito, Pedro Paulo e Matheus, dizem. Dizem, porque os olhos não podem ver, o coração não sente. Então por quê? Por que eu estou sofrendo tanto se ela está ausente? Me diz por quê? Depois da tempestade sempre vem a calmaria. Então por quê? E esse temporal de lágrimas derrama noite e dia. Me diz por quê? Dizem que amor com outro amor se paga, e amor que o tempo cria, o mesmo tempo apaga. Então por quê? Se toda noite eu morro, amor, uma nova história. Se já dei tempo ao tempo, mas em minha memória só dá você. Eu queria dizer que o que dizem só serve pra quem diz. Quem ouve sofre em vão. Eu queria dizer que o que dizem não faz ninguém feliz. Quem diz é o coração. E foi que disse que no coração não há razão. Dizem que amor com outro amor se paga. Que amor que o tempo cria, o mesmo tempo apaga. Então por quê? Se toda noite é um novo amor, uma nova história. Se já dei tempo ao tempo, mas em minha memória só dá você. Eu queria dizer que o que dizem só serve pra quem diz. Quem ouve sofre em vão. Eu queria dizer que o que dizem não faz ninguém feliz. Quem diz é o coração. Eu queria dizer que o que dizem só serve pra quem diz. Quem ouve sofre em vão. Eu queria dizer que o que dizem não faz ninguém feliz. Quem diz é o coração. E foi que disse que no coração não há razão. E foi que disse que no coração não há razão. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Música, alegria no seu rádio. Alto astral nessa semana do Natal. Até rimou, né? Abraço, meu amigo Oliel. Oliel, locutor aí da Capivari FM Abadiânia. Um abraço, Anito Oliveira, João de Camargo, Bideca, todos vocês. Olha, audiência fantástica em Abadiânia, Estadão de Goiás, né? Um beijo para todos vocês. A Joelma, Deise Cristina, todos vocês amigos aí de Abadiânia. Aê, Juraci Pereira, Cida Vieira, todos vocês, muito obrigado, viu? Um abraço, meu amigo Francisco de Oliveira, Rádio Difusora. Rádio Difusora, também os amigos da Rádio Aliança FM em São Gonçalo, Rio de Janeiro, muito obrigado pelo carinho, pela parceria. Meu amigo Adriano Martins, da Rádio Acesa FM, de Volta Redonda também no Rio de Janeiro. Minha querida Adriana Moraes, em Juara, Mato Grosso. Em Juara nós temos a Rádio Difusora AM. Os amigos, o Zé Canhoto, a Vanessa, o Zé Cordeiro, o Antônio Girardi, todos da equipe da Difusora AM, exibindo o nosso programa com muito sucesso, muito obrigado. E também tocando as músicas de Diego Valadares e na programação local. Quero Você Pra Mim, Cabra Danado e muito mais. Obrigado pelo carinho de vocês, viu? Pela parceria de sucesso. Um abraço, meu amigo Iatlen, Pedro Feitosa, sua esposa, todos vocês amigos de Açailândia, do Estadão do Maranhão, ouvintes da Marconi FM, os amigos da Panificadora Júlia, muito obrigado a todos vocês. Aí, meu amigo Gilmar Souza, a Rayane, toda a equipe da Rádio Líder FM de Simolândia, Estadão de Goiás, também exibindo o nosso programa. Feliz Natal pra todo mundo, quem canta bonito, Rick Renner, Pneuzinho. Não mexe em nada, não. Gosto de você assim. Gosto de passar a mão e pegar no pneuzinho. Não mexe em nada, não. Gosto de você assim. Gosto de passar a mão e pegar no pneuzinho. Não mexe em nada, não. Gosto de você assim. Gosto de passar a mão e pegar no pneuzinho. Não mexe em nada, não. Gosto de você assim. Gosto de passar a mão e pegar no pneuzinho. Ela só pensa no corpo, dia e noite, noite e dia. Com medo das gordurinhas, não sai da academia. Mas o que ela não sabe é que eu gosto dela assim. Fui batendo o olho nela e apaixonei no pneuzinho. Não mexe em nada, não. Gosto de você assim. Gosto de passar a mão e pegar no pneuzinho. Não mexe em nada, não. Gosto de você assim. Gosto de passar a mão e pegar no pneuzinho. Ela diz que vai fazer uma lipoaspiração, mas aquela barriguinha é a minha tentação. Acho mesmo uma gracinha aquele umbigo fofinho. Fui batendo o olho nela e apaixonei no pneuzinho. Não mexe em nada, não. Gosto de você assim. Gosto de passar a mão e pegar no pneuzinho. Não mexe em nada, não. Gosto de você assim. Gosto de passar a mão e pegar no pneuzinho. Ela só na malhação, não come isso nem aquilo. Apavora sem razão, porque ganhou mais um quilo. Para em frente ao espelho, sempre pergunta pra mim. Não casei com uma modelo, eu gosto de você assim. Não mexe em nada, não. Gosto de você assim. Gosto de passar a mão e pegar no pneuzinho. Não mexe em nada, não. Gosto de você assim. Gosto de passar a mão e pegar no pneuzinho. Ela só na malhação, não come isso nem aquilo. Apavora sem razão, porque ganhou mais um quilo. Para em frente ao espelho, sempre pergunta pra mim. Não casei com uma modelo, eu gosto de você assim. Não mexe em nada, não. Gosto de você assim. Gosto de passar a mão e pegar no pneuzinho. Não mexe em nada, não. Gosto de você assim. Gosto de passar a mão e pegar no pneuzinho. Não mexe em nada, não. Gosto de você assim. Gosto de passar a mão e pegar no pneuzinho. Não mexe em nada, não. Gosto de você assim. Gosto de passar a mão e pegar no pneuzinho. Muito bem, muito bem. Um abraço, um beijo para minha querida Pamela Monteiro, em Ji-Paraná, não perde o nosso programa. Minha querida Josimar Almeida, em Taiobeiras, Minas Gerais, também não perde o nosso programa Mundo Sertanejo. Meu amigo Anderson Barbosa, da Rádio Ideal FM, em Boituva, exibindo o nosso programa. Boituva, interior de São Paulo. Vamos para Caçapava, né? Rádio Cultura Sertanejo. Um abraço ao Adilson do Vale, todos da equipe. Vamos para Salto Grande, Rádio Piseiro Sertanejo. Adilson Tavares, um abraço, muito obrigado pelo carinho, pela parceria, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Vamos para São Paulo, capital, Rádio Paulista FM, na Grande São Paulo, exibindo o nosso programa Aço Mundo Sertanejo com muito sucesso. Muito obrigado. Também nosso amigo Dudamel, da Clipe.net, todos da equipe da Clipe.net em São Paulo, capital, também exibindo o nosso programa. Minha querida Maiusa Pereira, em Montezuma, Minas Gerais, ouvinte do nosso programa. Meu amigo Ricardo Souza, em Humaitá, Estadão do Amazonas, ele pede para oferecer música para sua mamãe, que não perde também o nosso Mundo Sertanejo. Valeu, Ricardo Souza, todos vocês amigos de Humaitá, ouvintes da 104, Antônio Januário, todos da equipe da 104 de Humaitá, Estadão do Amazonas, exibindo o nosso programa. Tayane e Thiago cantam Sinto Saudade. Sinto saudade, já sentia até mesmo antes de te conhecer. Sinto saudade do domingo lá em casa sem ter nada pra fazer. Sinto saudade de deixar você prestando o quinto vestibular. Eu fiquei nervosa, torcendo, rezando pra você passar. Sinto saudade da nossa primeira vez no parque de diversão. Eu tava com medo de ir no brinquedo e você segurou minha mão. Sinto saudade do nosso cinema, da cena do beijo roubado, do frio na barriga e a mão gelada, sabendo que tava ao seu lado. Eu sinto saudade, eu vivo sentindo a sua saudade. De nós, na voz, saudade da gente, saudade é pra sempre. Eu vivo sentindo a sua saudade. Eu sinto saudade do meu corpo, pouco a pouco me descobrindo o seu. Da gente chorando, se amando, sem acreditar no que aconteceu. Eu sinto saudade daquela covinha estampada em seu sorriso. Todo envergonhado quando eu te falei que não seria só um amigo. Eu sinto saudade, eu vivo sentindo a sua saudade. De nós, na voz, saudade da gente, saudade é pra sempre. Eu vivo sentindo a sua saudade. Eu sinto saudade, eu vivo sentindo a sua saudade. De nós, na voz, saudade da gente, saudade é pra sempre. Eu vivo sentindo saudade. Sentindo a sua saudade. Na voz, saudade da gente, saudade é pra sempre. Eu vivo sentindo a sua saudade. Eu sinto saudade. Muito bem, vamos em frente, minha querida Flávia. Ah, peraí, deixa eu ver aqui direitinho, para não falar o nome errado, né? Flávia Rodrigues, em Jaíba, no Estadão de Minas Gerais, também não perde o nosso programa. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Um abraço, meu amigo Raimundo, a Marta, a Amanda, do bairro Massaranduba, aí de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. São ouvintes aí da 90.9. Um abraço, Neymar Gonçalves, da Areta Promoções, aí a Vânia Rocha, todos da equipe da 90.9. Aí meu amigo Samuel, a Dona Maria, a Irene, o Sabino, os amigos da Mercearia do Coruja, né? Muito obrigado a todos vocês. Audiência fantástica em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Minha querida Aline Souza, a Sheila, o Luciano, o Elenaldo Oliveira, o Rochinha, todos vocês amigos aí da Vanderlei FM, em Vanderlei, Estadão da Bahia. Muito obrigado, viu? Minha querida Laiane Monteiro, em Santa Luzia do Paruá, a Valdirene Rodrigues, meu amigo Edgar. Aê, mocinha! Um beijo pra mocinha, o seu maridão, ouvintes do nosso programa em Santa Luzia do Paruá. Meu amigo Ed Santos, em Salvador, na capital de todos os baianos, ouvindo o nosso programa. Quem canta bonito agora? Paulo Terra de São Paulo, pro Brasil inteiro. Você me deixa louco. Toda vez que te encontro, não

minas pira quando a gente fazendo rodinho com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando nada, pipi de cevada. As minas pira quando a gente chega na balada, fazendo rodinha com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando nada, pipi de cevada. Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo é isso aí no seu rádio. Música, alegria, muitos alôs para todos os nossos ouvintes do Brasil inteiro. Um abraço a todos, muito obrigado. Desde já o meu Feliz Natal, muita paz, muito amor para todo mundo, viu? Vamos ficando por aqui. Os meus amigos João Pedro e Rafael cantam essa música que é um clássico sertanejo. E eles regravaram, foram muito felizes, né, com essa regravação, interpretaram muito bem essa canção e eu gosto muito. E com certeza você também gosta. Mercedita, cantam João Pedro e Rafael para o Brasil inteiro. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigado. Um beijo no coração de todo mundo. Valeu. Recordo com saudade seus encantos, Mercedita, perfumada, flor bonita. E lembro que uma vez a conheci no campo, muito longe, numa tarde. Hoje só ficou saudade desse amor que assim desfez. E assim nasceu um fogueiro com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa cor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que é o querer, o que é sofrer, porque lhe dei meu coração. Deixando, e a saudade só ficando dentro do meu coração. Mas apesar do tempo já passado, Mercedita, sua lembrança palpita na minha triste canção. E assim nasceu um nosso querer com ilusão, com muita fé. Mas eu não sei porque essa dor deixou-me dor e solidão. Ela se foi com outro amor e assim me fez compreender o que é o querer, o que é sofrer, porque lhe dei mi coração. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.